Mais bate, com a bumbum mais pula, com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula, com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula, com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Tem a loira, morena, branquinha e as ruiva. A loira, morena, branquinha e as ruiva. As mina que não machuca, que são mais sagaz, eu vou mandar pra ela devagar, tá? Devagar, tá? Ai, ai, ai, ai. Vai! Ai, ai, ai, ai. Senta devagar pra tu não machucar o papai. Vai! Ai, ai, ai, ai. Senta devagar pra tu não machucar o papai. Vai, manda o joelho, para. Senta no bote quebrada, vai. Manda o joelho, para. Senta no bote quebrada, vai. Manda o joelho, para. Senta no bote quebrada, vai. Manda o joelho, para. Senta no bote quebrada, vai. Clima envolvente que deixa a gente à vontade. Clima bom, clima envolvente que deixa a gente à vontade. Cheio de vontade, cheio de vontade, cheio de vontade. Atrás do paredão que começou a sacanagem. Atrás do paredão que começou a sacanagem. O DJ do baile, por favor, aperta o start. É hora da danada vir fazer o bate-bate. É hora da danada vir fazer o bate-bate. É hora da danada vir fazer o bate-bate. É hora da danada vir fazer o bate-bate. Atrás do paredão que começou a sacanagem. É hora da danada vir fazer o bate-bate. Senta na pica que eu sei que tu aguenta. Nossa! Boi, caralho. Que a brisa passa, faz fumaça, que ela volta e vai na vara, vai na...